Cafeína Leite Show. Metropolitana. Trollada. Que caramba é essa? Na madrugada. Ah, Metropolitana, Cafeína Leite Show. Agora é hora da trollada. Ah, Marcelo Batista. Teremos, hein? Já já vamos pro Facebook. Vai respondendo aí. Ah. Nós sabemos que hoje em dia o negócio tá feio por conta dos planos de saúde. Diz que todo mundo no plano de saúde subiu lá no Monte Everest. Tá alto pra caceta, muito caro. E aí, o que aconteceu? Você vai ligar pro rapaz pra falar de plano de saúde. Mas você sabe que às vezes o povo fica meio bravo, quer exigir seus direitos e tal. E aí você vai ver, Batista, se o moço vai ou não ficar bravo. Alô? Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, por gentileza, o senhor Pietro? Sobre o quê? É Rodolfo, aqui da assistência médica. Pois não. É ele quem fala? Sim, é ele mesmo. Olá, tudo bem, seu Pietro? Então, eu tô ligando para comunicar sobre o aumento que vai ter no plano do senhor, para que o senhor fique se... Eu tô ligando... Eu não tô ouvindo, alô? É, pede pro cachorro parar de latir. É, ele tá latindo, fala. Então, eu tô ligando para que o senhor fique ciente a respeito do aumento do plano de saúde do senhor a partir do próximo mês. Que aumento? É, vai passar para R$540. Quem falou isso? É, foi o aumento autorizado pela... Que isso? 540? Exatamente. Nossa, mas disse que não ia ter aumento? Olha, eu acho que pela quantidade de vezes que o senhor usa o plano, acho que fica até barato, né, para a família, né? Tá? Porque o senhor tem usado bastante também, né? Eu tenho usado, mas eu tenho convênio pra quê? Pra me pagar e não usar? É, então, o senhor, daqui a pouco o senhor tá... Se eu tenho convênio, eu tenho que usar, né, colega? Então, pra mim ter um convênio e pagar e não usar, então pra que eu quero um convênio? Eu sei, né? Eu sei, mas o senhor deve estar bem mal, né? Que um mês é uma cirurgia, outro mês... Como mal? Não, porque o senhor tem usado bastante... Você sabe quantos anos tem esse convênio? É, a consta aqui, deixa eu ver aqui no sistema... 11 anos. 11 anos. Esse convênio aí. 11 anos. Então, você sabe quando eu comecei a usar esse convênio aí? Tem uns 7, 8 meses. Então, mas você imagina o prejuízo que o senhor já deu aqui pra gente nesses 7, 8 meses, né? Por que prejuízo? Não, porque o senhor faz cirurgia. Mas faz... vocês estão achando que eu tô dando prejuízo pra vocês? Faz exame, tudo. Então, acho que foi lá reclamar no Procon, né? Mas é lógico, eu tenho o direito de reclamar. Tá. Escuta, qual é o seu nome? Meu nome é Rodolfo. Rodolfo? É. Que lugar que você tá falando? Oi, eu sou aqui do atendimento, relacionamento. Eu vou no departamento jurídico. Aí, ó, tá vendo aí? É lógico, eu vou no departamento jurídico aí. É bem que fala. Eu vou conversar com a advogada falando ao seu respeito. Ah, lá vem o velho Ranzinza de novo. Não, já é seu pai. Não, meu pai também. O seu pai que é velho, rapaz, você não me conhece. Mas ele não usa. Como é que você tá me ofendendo? Mas ele não usa tanto o plano quanto o senhor. Rapaz, você é simplesmente um atendente, você tem que tratar as pessoas com educação, entendeu? Você tá sendo mal educado. Você tá tirando barato da minha cara, rapaz? Tá certo. O senhor, pelo nome do senhor, o senhor não é brasileiro, né? Isso é problema meu, não te interessa saber. Então, o senhor devia procurar assistência no país do senhor, né, talvez, né? Já que o senhor reclama tanto aqui das... Porra, meu irmão, ó, eu vou falar com o departamento jurídico pra ver o que tá acontecendo e vou lá no Procon. Aí, lá vai ele de mesmo, novo. Tudo é Procon. Tá me ofendendo. Tudo é Procon. Você tá sendo mal educado comigo. Tudo é Procon. Entendeu? É o velho do Procon. Vou no departamento jurídico, aí vou falar de você. Tá. Sabe, o senhor se acha o dono da razão, esse que é o problema. Seu Rogério. Tá? Não é Rogério, é Rodolfo. Tá velho. Bom, Rodolfo. Precisa ir no... Sossegado. Vai no otorrino aí, que seu o senhor não tá ouvindo direito. Filho da puta. Vai no otorrino. Você quer... Ô, meu, o que você tá fazendo? Eu tô trabalhando. Ô, mas você tá tirando barato da minha cara, por quê, meu? Não, ô, seu Pietro... Você já não deu recado pra mim? Já, porra, bicho, brincadeira. A Fabiana também tá no plano ou não? Que Fabiana? Fabiana Massoni? Alô? Você é um filho da puta, hein, meu? Por quê? Caralho. A Fabiana tá no plano também? Tá. Tá? Tá. Ela que... Ela mandou um e-mail aqui pra Rádio Metropolitana, pro programa Cafeína, pra gente passar um trote em você, seu Pietro. Pô, é brincadeira isso aí, hein, meu? Brincadeira, bicho. Tá louco, mano. Quem que tá falando? É Marcelo Batista, aqui da Rádio Metropolitana, a sua sobrinha. Da Rádio Metropolitana. Você sabia, né? É. Pior que minha mulher sabia, mano. Tá vendo? É a dona Marli, é isso? É. É, tá vendo? Pô, meu, que isso, meu. Eu já fui nessa merda, nesse blocão, já. Eu vi que isso aí não era normal, porque não é possível um negócio desse. Ai, seu Pietro, que figuraça, viu? Então, ó, um grande abraço, seu Pietro. Falou, obrigado. Valeu, vou dar um prêmio da rádio aí pra você, tá bom? Tá bom. Tchau. Tchau, tchau, obrigado. Pegamos. Pegamos mais um. Cafeína Leite Show. Metropolitana.